EA Antenna Web. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição de Electronic Arts. A edição de hoje vai centrar-se precisamente em Andreas Kasdin e Thomas Z. Seabird. Eles compuseram um disco em 1967 muito interessante, no mundo da música eletrónica. Vamos abordá-los em outras edições, mas não vamos ficar por aí. Vamos trazer várias edições, portanto, em que eles são protagonistas. E hoje vamos trazer, então, nesta edição, três temas deste disco, porque o programa tem apenas 15 minutos, porque teríamos muito mais para explorar. E são três temas com títulos muito curiosos. Primeiro vamos ficar com a Espanha. Segundo vamos ficar com Malaguenha e terceiro com Habanera. Aqui uma influência latina, mas não tanto espanhola. As três músicas têm, todas elas, uma sonoridade muito característica. Portanto, nitidamente música de sintetizadores. Nitidamente música que os ouvintes reconhecerão como de instrumentos não reais, entre aspas. E digo entre aspas porque o sintetizador é um instrumento que existe, de facto. É não imaginário. Agora, o que se imita aqui, às vezes, são sons de instrumentos e notas. Portanto, é uma produção também dos anos 60 e que tem também, portanto, este valor. Por exemplo, que tem, já tem no total 50 e... Exatamente. Aliás, 46 anos. Assim está correto. Ou 45... Sim, 46 anos que tem esta produção, já que ela foi lançada em 1967. Não é que fosse extremamente difícil gravar algumas destas composições, mas era sempre mais difícil do que atualmente. Portanto, são ainda assim composições que merecem a nossa atenção. No mais, têm sonoridades interessantes e, de certa forma, um tanto ao quanto encantadoras, dada a simplicidade ou o mundo para que nos reportam. Vamos ficar com Espanha, Malaguenha e Prelúdio Primeiro, ou Acto Primeiro, para Habanera. Thank you. Thank you. E aí está, chegamos ao final de mais uma edição do nosso Electronic Arts. Vamos voltar na próxima terça-feira, dia 22, para lhe trazer mais uma edição deste espaço radiofónico. Eu, Carlos Bonaparte, despeço-me com um forte abraço e agradeço-lhe de forma muito sincera pela companhia que me fez nesta edição do nosso Electronic Arts. Tenha então uma... ou Electronic Arts. Tenha então uma boa noite e até à próxima terça-feira. E Antenna Web.